se vende em nenhum lugar. O que eu preciso, o ser humano não pode me dar. O mundo não sabia onde está. Nenhum prazer poderá superar. Matar a sede como água do mar.